Campinas é um lugar embaçado. É, eu já estive de passagem já, achei bem esquisito. Ah, e outra coisa, os caras agora estão organizando a festa da Noz aqui em Campinas. Ah, o slogan é Venha comer Noz. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vou arranjar o que fazer da vida, né? Olá pessoal do Arev, estamos começando mais um podcast, agora já estamos em ritmo de final de ano, ritmo de festa, como diria o Silvio Santos. Eu estou aqui com o senhor Duende Amarelo. Eu cheguei. Senhor Romanik Zadek. É nóis na fita, mano. Senhor Thiago Moura. E pra quem reclamava da música da Simone, um aviso, Luan Santana regravou Então é Natal. E com o sumido e agora renascido das cinzas, senhor Alex Matos. Final de ano é uma merda. Fazer aqui umas rodadas, cada um falar um pouquinho sobre o que cada um acha de ruim no final do ano e a gente vai conversando e desenvolvendo. Eu queria começar aqui pelo seu Duende Amarelo, que ele já tá fazendo o final de ano aí em família e tal, se ele tem alguma coisa nesse sentido que já não gosta. Ai, muito. Velho, é só lembrança ruim nessas coisas, cara, porque sempre fim de ano é só aquelas pessoas que querem demonstrar o amor e demonstrar tudo que, né, não conseguiu demonstrar no decorrer do ano. No Natal as pessoas viram santas nessa época do ano. Então, tipo, tudo que você fez de cagada no ano inteiro, em dezembro, tudo bem. Passa em branco. Aquela sua tia que, sei lá, faz a rabanada e acha que ela vai virar a tia mais legal do mundo porque ela fez rabanada no Natal. Foda-se, não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Ou você, sei lá, suportar as coisas de, que a gente tava comentando isso no podcast, comentar, de começar, as festas de empresa, né, cara? Por exemplo, em festa de empresa, em agência, no meu caso, é gente pra caralho na agência. Então o pessoal, pô, vamos fazer um amigo secreto, aí tipo... Rola porra do sorteio, você nunca viu a pessoa na sua vida, você já não conhece a pessoa. Aí você tem que fazer aquela pesquisa, né, meio de campo, assim, você vai no Facebook da pessoa, porque hoje em dia tudo é Facebook. Você vai no Facebook da pessoa, ela vai lá, gosta do Luan Santana, chiclete com banana. Você já, puta que pariu, velho. Eu já não conheço essa pessoa, já começou errado, já não tô gostando da pessoa mais. No pior momento, que é a entrega do presente. Então você tem que, vamos fazer uma brincadeira assim, a pessoa tem que descrever a pessoa. Porra, não sei o que eu vou falar. Não, e se você pega uma pessoa que você não vai muito com a cara, ou que você nem tem afinidade, né? Aí você vai ter que descrever a pessoa. Essa pessoa é muito cuidadosa. Puta. Exatamente. Fala, cara, essa pessoa chega atrasada no trabalho, todo dia. E assim, e quando você não conhece a pessoa, sempre tem. Quer dizer, normalmente você não conhece. De empresa, cara, tão boa. Você conhece o quê? Três pessoas que trabalham com você. Eu não conheço muito bem essa pessoa. Gostaria de futuramente, né, a gente se aproximar mais. Mentira do cacete, é só porque você não tem o que falar. Mentira. Você tá cagando, cara. Amigos eu tenho na vida, não no trabalho. Graças a Deus eu sou o único funcionário da minha empresa, então não tem amigo secreto lá. É, a empresa que eu trabalho tem mais de 1 milhão de funcionários, velho. Trabalho pro governo, porra. O legal é que do amigo secreto do governo não tem só amigo secreto, tem funcionário fantasma, tem tudo isso. Né? Então, você pega um funcionário fantasma, eu não conheço ele muito bem, mas tá aqui na lista de funcionário e ele ganha muito mais do que eu, então ele deve ser boa pessoa. Dá um presente pro terno, aquele que fica pendurado na cadeira. Ah, mas Romanique, você não tem, só tem você na sua empresa e tal, então você não tem amigo secreto, então o que é que no trabalho, assim, final de ano tem de interessante ou não pra tu? Geralmente o meu chefe me leva pro bar e paga toda a bebida que eu posso tomar. Depois motel, né, sacadinho? Não, não rola motel. Mentiroso! Mas teve um fato que foi engraçado, pelo menos pra mim. Antes de entrar nessa empresa, eu trabalhava empresa mais normal, que tinha, sei lá, uns 30 funcionários. E eu entrei pertinho do final do ano, e aí eu era o cara novo, o cara que, teoricamente, seria simpático com todo mundo, né? E eu tinha feito amizade com uma menina lá, já. E aí ela veio toda empolgada, assim, passando a lista. E aí, homie, você vai participar do amigo secreto da empresa e tal? Eu tava mandando um e-mail, eu só olhei pra ela e falei assim, eu não tenho um amigo dentro dessa empresa. E continuei trabalhando. Cara, a menina ficou assim uns 5 segundos sem reação nenhuma, sabe? Demais. Colada. Congelou assim. E eu continuei mandando meu e-mail de boa. Na hora que eu vi que ela tava indo embora, eu falei, não, zoeira, dá aquela lista, vai. Foi muito legal poder falar isso. Eu não tenho um amigo dentro dessa empresa. Ela já botou na listazinha do lado, né? Possível psicopata. Né? É do nível que encontrou com o seu animal, né? Do meu nível, assim, né, velho? Eu tinha aqui uns 2 meses de empresa, então o pessoal acha que ainda não tinha se ligado no tipo de humor que eu pratico, né? E tu, Alex, tu trabalha em empresa pro governo, público e tal, é, 1 milhão de pessoas e tal, e como é que é no final do ano aí, no teu trabalho? No final do ano ele trabalha pro governo, ele fica 3 meses de recesso. Viado, bicha, puto. Entrega, caralho. Não tem esse negócio de amigo secreto, festinha lá onde eu trabalho, porque a gente entra em recesso, eu só volto em fevereiro. Eu acho engraçado essa coisa de amigo secreto, você acaba recebendo coisas que não tem nada a ver com você, né? Por exemplo, tipo, o último que eu participei, foi ano passado mesmo, vieram me dar um presente, dizendo, ah, não, esse aqui tá... Só porque eu estudo história em quadrinhos, aí vieram, não, esse aqui é um menino que ele é meio underground, é meio do mundo alternativo, não sei o que, aí me deram um livro lá. Tipo, eu lembro, como assim, cara? Só porque eu estudo história em quadrinhos, eu sou underground? Não tem nada a ver comigo. Não, o cara gosta de historinha, comprei esse livro aqui, a promoção, a Bíblia Sagrada, ó, legal pra você. A Bíblia em quadrinhos. Imagina, o Rafael Rodrigues, né, amigo secreto da agência, ganha 1/3 bizantino. Luiz Carlos Modeste ganha uma baby look. Freud ganha um pente. É por que eu tô rindo? Você parece que vai ganhar 1 litro de Sorine, o amigo secreto. Aí já é inimigo secreto, né? É o famoso inimigo secreto. O amigo da onça, né? Que alguns chamam. Ah, amigo da onça, por aqui é amigo da onça. Isso aqui é mais justo do que amigo secreto, né, velho? Olha, eu vou dar esse vibrador pra aquela filha da puta que ficou o ano inteiro dando pra todo mundo e nunca deu pra mim. E agora tá me chamando de amiguinha, aquela vaca. Ia ser muito mais justo, cara. Esse aqui vai pro Carlão, aquele peidorreiro do caralho que não para de peidar na sala, aquele filha da puta. Uma rolha pra enfiar no cu dele. Bem mais divertido. Tem coisa triste na vida. É quando a firma, né? Quem faz amigo secreto em churrascaria não é empresa, é firma, né? Aquele bando de gente que não se conhece, né? Aquelas 52 mesas alinhadas uma da outra, tudo encostado aqui, junto às mesas. Aí fica aquele inferno. Você tem que revelar teu amigo secreto ali no meio de um monte de gente estranha que tá na churrascaria, tipo, querendo se alimentar. E você vai ali, não, porque o meu amigo secreto é a pessoa que eu gosto muito. Tá ali o tiozinho passando uma picanha, pingando aquela gordura em cima do papel de presente. Cara, amigo secreto em churrascaria é uma coisa muito deprimente, cara. Aquela música de fundo, né? Deprimente, do cara cantando garçom. Eles estendem aquela mesona gigante, cara, e pensa que todo mundo vai conversar com todo mundo ali. Ninguém conversa com todo mundo. O cara que tá sentado na outra ponta, você nem olha pra cara dele, velho. Não dá pra conversar com todo mundo. Nem... Juntou mais de 2 mesas, faz mesa separada, porque ninguém vai conversar nessa porra. E aí junta aquele pessoal que mesmo tempo, você não escuta nem a sua própria voz falando pro cara da tua frente, porra. Foda é quando você chega atrasado, né? Você chega, todo mundo já sentou, aí sobra pra você o lugar entre as pessoas mais chatas da empresa, assim, sabe? Aí você fica ali sentado entre o tiozinho da contabilidade e a tiazinha do Xerox, sabe? Não conhece, nunca falou com eles na vida. E você tira o seu chefe nisso. Puta que pariu, tirar o chefe no amigo secreto é a maior sacanagem que tem. É a pior bosta. Você vai falar, meu chefe, meu amigo secreto, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na empresa hoje, porque essa pessoa é muito importante na minha vida hoje. Eu consigo pagar minhas contas porque eu já estou na empresa, eu me sinto parte da família. Então eu queria agradecer, eu tirei meu chefe. Mano, o que você vai falar, cara? Eu já tirei meu chefe, meu discurso foi mais ou menos... Vai ser uma pessoa muito legal, pessoa que o pessoal considera pra caramba aqui. E depois, em janeiro, esse cara vai me dar um aumento. Pessoa que eu considero pra caramba é a frase típica, né? É, tem que usar de trampolim, velho. Fazer o quê? É, mas eu já joguei a história do aumento no meio, né? É, fala, se tivesse um aumento melhor, eu compraria um presente melhor também, né? É boa. Uma pessoa muito foda. É, essa pessoa é muito foda. Tira o pau pra fora aí, mano. Tira o pau pra fora que eu chupo essa porra. Vai, tira o pau pra fora. É isso aí, né? Eu tenho medo do Alex desse negócio, porque eu tinha certeza que ele ia pegar o selo no teste pra ele, cara. A festa é sua hoje, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Isso é a maior putaria! Putaria! Fizeram o churrasco dentro da empresa, né, na garagem da empresa. Era um galpão gigante. Puta, o pessoal ligou tudo em caixa de som tal, e no amigo secreto a gente tinha que pegar o microfone e fazer a descrição da pessoa no microfone. Passar vergonha no microfone, né? Velho do céu, mano. Pensa num dia muito assombroso, assim, com pessoas lá na empresa. Então, tipo, tinha o pessoal que não tinha muito estudo e o pessoal que, tipo, tinha viajado o mundo todo, tá ligado? O porteiro Zé tirou o cara do comércio exterior. Então, o cara pegar o microfone, caralho, velho. O cara não sabia o que falava pro outro cara que nunca viu o cara na vida e tava no microfone. Então, tipo, a vergonha dobrada, tá ligado? Aí, pegou na minha vez, eu tinha tirado a mina de vendas lá também, que eu nunca vi na vida, menina, ficar numa sala isolada na empresa. Aí você fala no microfone, olha, essa pessoa que eu tirei, ela vende saia preta todo dia, ela vende meia calça, ela vende, sei lá, né, cabelo preso. E, ó, tirei a fulana ali, ó. E, puta, e no microfone, tipo, aberto no galpão, puta, aquele negócio ecoava assim, tá ligado? Aí todo mundo bate palma e grita, marmelada, marmelada. Ah, toma, no meio dos cultos, vocês, pô. É uma coisa muito tosca, porque é uma obrigação de você socializar com pessoas que você nem tem vontade de socializar às vezes, ou nem conhece, como vocês já falaram, né? Você quer socializar, vai pro barco, galera. A melhor coisa que tem. Pois é, aí o cara faz festinha, faz fulano e tal, vai ter, vai ter festa na sexta-feira, fim de expediente. Aí fulano e tal vai trazer as bebidas, cicrano vai trazer o bolo de fubá, ou a torta, não sei de quê. E cicrano aí fica dividindo, cada coisa tem que trazer, e você tem que estar se preparando a semana toda. Ah, não é pra socializar. Eu socializo com as pessoas que eu gosto. Eu não socializo. Sabe, eu não gosto dessas obrigações de fim de ano. E não, isso aqui é pra socializar. Desculpa, eu não quero socializar. Eu socializo com o que eu quiser. Exatamente isso. Isso aí. Abaixa a socialização, forçar. É meio sociopata, bagulho, sei lá, mano. Vai muito além de trabalho, né? Quando a gente fala disso. Você não tem a sua mãe que fala, não, a gente tem que ir lá na casa da tia Cotinha, levar um panetone. Sabe o que é socializar, na real? É você receber o cara da sua casa que você nunca viu e sair pra balada às 6 horas da manhã lá no Bexiga. Isso é socializar, isso é verdade. Socializar é você ir se hospedar na casa de um cara que você nunca viu e entrar quarto e sair domingo. Exatamente. E morar lá. Isso que o Moura falou acontece, é uma coisa muito chata, que você passa o ano todinho, as pessoas não visitam ninguém da família, às vezes, ou conhecido, o que for. E aí quando vai no final do ano, estamos chegando no final do ano, época de alegria e tal, tá, vamos lá visitar fulano, vamos levar um presentinho pra eles, vamos levar um chocolate, um negócio. Cara, você não ligou pra pessoa o ano todinho. E aí quando no final do ano, só porque é um final de ano de fechamento de um ciclo de festa, você vai lá. Cara, mais uma coisa somente secreta que eu lembrei aqui, é assim, que já aconteceu comigo. Em família, pô, são os mais chegados, são os seus primos, que você cresceu junto, os seus irmãos, tios. Mas aí sempre aparece um parente lá do cu do mundo, que fala, eu vim aqui e minha irmã de 5 anos tá junto, e eu sou amigo mesmo, tá fazendo brincadeira? Óbvio que quem tirou fui eu. Tem pior, Duende. Tem pior. Tem o namorado da prima, que ela começou a namorar 3 meses, leva pro amigo secreto e bota o nomezinho dele no papel. Eu já vi acontecer isso, mas não foi comigo, graças a Deus. Mas eu já vi rolando isso, é uma merda. Namorado também, da prima. Agregados é foda. O enteado da tia que casou com o cara que já tinha uma filha, sabe? Tipo, os agregados que você nunca viu falar. Já é meio complicado, tem gente da sua família que você não tem intimidade. Aí chega ali o agregado que você nunca viu na sua vida, você tem que comprar um presente pra essa pessoa. Pois é muito ruim, cara. Fim de ano é uma bosta. Fim de ano aqui onde eu trabalho, por exemplo, o troço, ele consiste no quê? É uma festinha pra você puxar o saco das pessoas que mandam, entendeu? É puxar saco de reitor, puxar saco de vereador, puxar saco de não sei quem. Então o pessoal vai já com a boca já lubrificada pra poder puxar e lamber saco. É uma merda, cara. Tudo bem, cerveja de graça. Aí o que a gente faz? Pessoas mais instruídas, vamos lá, e enche a cara de cerveja, fica bêbado e dá trabalho. Pode ser mandado embora, então pra gente tá tudo certo. Então a única diversão que tem é ficar bêbado. Agora imagina o nível. Isso é uma coisa que também é desagradável, Alex. Tipo assim, você não tem intimidade, assim. Na empresa que eu trabalho, tem uma média de uns 40 funcionários. Não tem intimidade com todo mundo. Algumas pessoas eu sequer conheço. Aí você vai lá, o pessoal tá bebaço, assim, e às vezes acha que tem intimidade com você, sabe? Aí é gente se abraçando, é gente que eu nunca vi vindo dar tapinha no ombro. Não, cara, não, obrigado. Eu não gosto. Cara, isso vai rolar daqui 3 dias comigo, que eu vou cair num sítio com a agência. A gente vai pra um sítio em Cotia. Isso é pior de tudo. Caralho, velho. Eu já tô. Sabe que você tá tipo fazendo a projeção assim? Que no ano passado foi uma merda. A gente foi pro sítio. Puta, o sítio é legal pra caramba. Na agência na época tinha umas 50 pessoas, 40 pessoas, sei lá. Hoje tá com 60, 70. Então, puta, é muito mais gente que eu não conheço. Tudo do atendimento, pra isolado, uma piscina enorme e não sei se o pessoal sabe nadar. Então, tipo, é muito tentador. É foda, cara. É um cenário de filme de terror, mano. Muito. Quando é assim, em sítio, em lugar longe, é pior ainda, né? Porque tu não tem pra onde correr, tu não tem pra onde fugir. Se é na churrascaria, que até então era o pior cenário que eu consegui imaginar, você vai comer um pedaço de carne, entregar teu presente, gente, eu tenho que ir porque esqueci a roupa no varal. Agora, se é num sítio, tem o que fazer. Tem, eu dependo da van pra voltar, por 5 horas, 6 horas da tarde, sai a van de volta pra São Paulo aqui. Então, como é que eu vou fazer? van ainda, cara. De van ainda. Vai com o seu carro, caralho. Ô, bicho, na boa. Não dá, mano. Vamos escrever um roteiro pra aquele cilada do Bruno Mazeu só pra esse teu fim de ano. Vamos, demorou. Que é num sítio com o pessoal da agência e vai de van. Ô, Duende, antes de ir, dá uma passadinha na FUNAI, cara. Uma família dá uma passadinha na FUNAI, pegar carteirinha e programa de índio só com carteirinha. Velho, eu tô empolgadaço, vocês não têm noção. Aí a solução vai fazer o quê? Todo mundo fica bêbado. A minha empresa foi comprada por uma multinacional agora, a agência. Então a minha agência multinacional vai ter um monte de gringanhada no meio, todo mundo bêbado. E vai ser uma merda só. Vai ser show de bola. Os gringos querendo conhecer as brasileiras e querendo conhecer a caipirinha. Ah, e tem outra. Normalmente, no dia em que tem essa confraternização da firma, porque confraternização é o nome, você sempre tem uma coisa muito mais legal pra fazer. Algo muito mais interessante que você vai ter que deixar de fazer pra ir na confraternização da firma. Tipo assim, teus amigos vão fazer uma puta festa de fim de ano, mas você não pode ir porque você tem que ir na confraternização da firma. E você é obrigado aí, porque lá na porra do sítio vai rolar a entrega do amigo secreto. Que você foi coagido a participar, mesmo que não por palavra. Mas você é coagido, né? Foi gentilmente obrigado a participar. Exatamente, por livre e espontânea pressão. Então tá tudo programado e vai chover, tenho certeza. Vai ficar mais gostoso. Uma coisa que eu mais odeio de final de ano é ganhar panetone. Porque você só ganha panetone. Panetone é horrível. Eu não gosto de panetone e isso acontece pra caramba também. Toda vez que vocês ganham panetone, vocês mandam pra mim. Anota meu endereço. Sério que você gosta dessa bosta, cara? Cara, eu como qualquer coisa, ainda não uma coisa que eu não gosto de comer. É um troço desidido, é uma maçaroca de massa sem gosto de merda nenhuma. E bota, às vezes, quando bota fruta cristalizada. É pra fuder de vez, mano. Que parece aquelas barras de fumo horrível. Porra, eu como pra caramba essa porra. Você não ganha um panetone, sei lá, de quem. Cara, todo lugar que você vai, você ganha porra de um panetone. Eu guardo os panetones que eu ganho pra dar pra outras pessoas que também não gostam. Porque aí panetone é um presente que você repassa, né? É, você ganha uns dois ou três, cara, você começa a repassar. Na verdade, eu tenho a teoria que, na verdade, no Brasil inteiro é comprado um panetone só. Só que uma pessoa vai dando pra outra, que vai dando pra outra, que vai dando pra outra, que vai dando pra outra, e faz os círculos ali. Dava um panetone pra cada funcionário, né? Das empresas pequenas que eu sempre trabalhei, né? Agora não dá mais pra dar panetone pros outros, né, velho? É engraçado que, assim, na agência, esses dias, rolou uma discussão sobre panetones. Qual que é o sentido do panetone? Que é aniversário de Cristo, de não sei o quê e tal. Eu falei, tá, então panetone é bolo de Cristo, é isso? Panetone é de Cristo. É isso então, é o bolo, é o bolinho do Cristo, então tem que saber espetar a vela e cantar parabéns, é isso? Não. Não, pra mim não, Jesus, obrigado. Jesus é a massa e os apóstolos são as frutinhas. Cristo é, exatamente. Como assim então? O chocotone é o quê? É os neguinhos. Que mancada, né? Copa, né? Copa, chocotone, então é copa. Ô, Duende, o chocotone é o panetone do Jesus negão. Faz sentido. Agora que eu vi essa relação. Jesus Cristo, que eu nunca tinha entendido pra que existia panetone. Mas é uma das coisas que eu menos gosto, assim. Eles, fruta cristalizada, tem algumas outras comidinhas que eles botam que eu também não como muito. Agora, uma coisa que eu realmente não gosto no final de ano, assim, é a obrigatoriedade, outra obrigatoriedade, de arrumar a casa pra final de ano. Que é você ter que botar a luzinha de Natal, tem que botar árvore de Natal, cara a casa, tem que fazer todo arrumado só porque chegou o final do ano. Mas o pior de tudo é a luzinha, cara. Pisca-pisca ficar pendurando aquela bosta é um inferno, velho. É porque a gente e, cara, sempre vai ter uma lampadinha. Sempre vai ter uma lampadinha que não funciona. E você tem que ir uma por uma apertando pra ver qual delas que não tá dando carga, cara, pra acender as outras. Isso é verdade. Desse mal no morro, minha família não comemora Natal, não enfeita porra nenhuma, a gente nem árvore de Natal tem. Sussa. Cada aniversário, a gente nem fala parabéns um pro outro, aí simplesmente olha pra cara do outro e fala, tá ficando velho e morrendo, palhaço. Ó, vocês estão falando de amigo secreto, mas o Areva fez os amigos secretos também, velho. Mas a gente precisa se encontrar e ficar falando, meu amigo secreto é uma pessoa muito legal, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa inteligente, mesmo porque ia ser mentira se a gente fizesse isso no amigo secreto do Areva. Sim. E a melhor coisa do amigo secreto do Areva é que a gente não precisa ver a fuça da pessoa na hora de entregar o presente. Exatamente. Sim. Tá, Alex, então o que é que tu não gosta de falar de ano, assim? Vocês estão reclamando de tudo de final de ano? Eu gosto de final de ano. No final de ano eu entro em recesso, já falei isso com vocês. Não, você acabou de tomar cu de novo essa porra. Não, sério. Não, acho legal o final de ano, mas o final de ano, a única coisa ruim, assim, que eu acho é o quê? Aquelas coisas clichê que passam na televisão. Você tá lá na festinha de aniversário, festinha do escambau do caralho de Natal, não tem nada pra fazer, com seus parentes é tudo uns pau no cu, todo mundo é chato. Aí você tá sentado lá no sofá, não tem nada pra você ver, você tem que ver o quê? Televisão. Aí passa o quê? Especial do Roberto Carlos, filminho do Blint, filminho da Rena do Nariz Vermelho, filminho de Natal, caralho. Mano. Velho, essas porra é muito chata, velho. Retrospectivas de 2000 e sei das quantas. Eu tenho três palavras pra você, Alex Matos. Esqueceram de mim. Cara, o mundo precisa parar com essas coisas, cara. Eu sou da época que ainda passava o filme do Michael Jackson, lembra? Moonwalker? Meu Deus, Walker? Tinha o filme do Michael Jackson de Papai Noel? Não, não, acho que era o Moonwalk mesmo. Passava todo o Natal. Ah, aquele que ele tá com dois pirralhinhos, com pirralhinhos correndo atrás. Você sabe que eu tenho uma tradição de fim de ano, assim, tipo, eu não ligo televisão, não ligo Globo, ligo nada, eu ligo meu rádio. Se puder, eu fico do dia 25 até o dia 30 e todos com o rádio ligado. Jogar uma maldição, doente, quando você ligar o seu rádio vai estar tocando Simone. Não, mas eu escuto a rádio, eu escuto o rádio. Eu plugo o iPod ali e fico ouvindo. Não fico ouvindo programação de fim de ano. Falando de Simone, que coisa deliciosa aí fazer compra de Natal, porque você é obrigado a fazer compra de Natal, né? Porque tem amigo secreto, tem pé de família. E daí toda loja que você entra está tocando a Simone. É uma coisa tão boa também. Vamos um pedacinho da Simone aí. Tô tentando relembrar, que não tô fazendo imagem ao som. Qual é que é? É aquela assim, e agora uma Marcelo pega e bota a música, porque eu não vou cantar. Porque eu não sou o Luiz Carlos Modeste que cai nesses golpes que eu faço. Ele exatamente por conta disso que fizeram meio que uma censura na música da Simone, né, lá no, nas lojas, que os caras reclamavam que tocavam essa música o dia inteiro, e aí os caras proibiram de tocar a música da Simone. E eu nunca entendi por que tem uma parte na música que fica falando Hiroshima, Nagasaki. É que o Papai Noel, por um bom tempo, não entregou presente em Hiroshima e Nagasaki. Sim, porque ele tinha medo de pegar radioatividade. Não, porque não tinha ninguém vivo lá. Também. Pariu. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Acho que é a maior putaria. Putaria, putaria. Eu não consigo entender a humanidade nesses negócios, é chegar na rua 25 de março. Não, mas eu não consigo entender a humanidade quem vai na 25 de março, seja qualquer dia ou hora da semana. Tá, mas em dezembro, cara, aquilo ali multiplica por mil. É tipo, aí, sabe você pisa no formigueiro? Você tem a população da China lá, então. Eu tive em São Paulo, não fui na 25 de março, então não sei do que vocês estão falando. Não perdeu absolutamente nada. Nada, 25 é um pedaço de rua coberto por um mundo de gente, é isso. E o pior é a volta de quem vai na 25, que a galera volta com, tipo, 30 sacolas empilhadas na cabeça e quer pegar metrô, quer pegar trem. Ônibus. Puta que pariu, cara. Eu não quero nem imaginar. 25 de março no Natal. Puta que pariu, cara. É o visão do capeta, cara. Quando você abre o portão assim, deve ser mais legal o visão do inferno do que você ir na 25 de março no Natal. Porque os caras estão gritando, aí vem policial passar por cima, os caras com cavalo gritando: é o rapa, é o rapa. Os caras saem juntando tudo, saem atropelando. Cara, é. Não tem adjetivo pra escrever aquilo ali, cara. É pra piorar isso tudo, tinha que colocar um amigo secreto em plena 25 de março, então. Numa churrascaria na 25 de março. Pronto, fudeu. Perfeito. Apocalipse na 25. Na cidade de vocês, assim, como é o fim de ano, esses períodos assim, de dezembro, o que é que acontece interessante ou não, vocês gostam ou não, hein? Olha, em Campinas eu posso te falar com propriedade o que acontece no final de ano. É porra nenhuma. É, gasta o dinheiro inteiro pra tapar buraco, pra fazer o caralho a quatro, o prefeito rouba, aquela coisa toda que vocês devem ter visto no jornal. E no final do ano a cidade não tem dinheiro nem pra pagar prostitutas pra o Congresso, né? Então, acontece bosta nenhuma, cidade parada, chata pra caralho, e todo mundo vai embora pra outras cidades, vai pra Santos, Caraguá, o caralho a quatro, né? Ah, duvido que os caras não montam uma árvore de Natal naquele shopping da Pomba Gira. É verdade, é verdade. Todo shopping monta uma árvore de Natal gigante, né, cara? Você sabe quanto custa cada época aquela, cara? Mais de 12 mil reais, velho. O cara coloca aquilo lá por quê? Uns 20 dias depois tira? Foi muito dinheiro pra uma merda dessa, né? Mas tá embutido no imposto, né, velho? Já tudo embutido no imposto, cara. Essa coisa de iluminação da cidade eu acho engraçado, porque todo mundo fala de fazer economia de gasto de energia, e os caras enchem de lâmpada, né, na cidade inteirinha, botam uma luz gigantesca que fica piscando 24 horas quase ali. Isso é foda, que, cara, você passa na pracinha, tem mais luz na pracinha do que nas vielas que precisa de luz, que as mulheres são atacadas de noite, aí não tem luz, mas tem uma puta árvore de Natal na praça. E esse negócio de iluminação em excesso em praça é foda, porque você toma cerveja e quer dar uma mijada atrás da árvore, dá, todo mundo tá vendo. É foda, cara. E tu, Moreira, eu já sei que você é capaz de falar a mesma coisa, mas o que é que acontece aí na sua cidade que não adianta? Não, cara, teve uma coisa, assim, tem duas coisas interessantes. Aqui no centro de Criciúma, o time está jogando na Série A, todo mundo conhece agora. Teve um ano que eles resolveram fazer uma coisa diferente. Eles botaram os Papai Noel, os bonecos de Papai Noel, sabe? Os bonecos de pelúcia de Papai Noel, como se eles estivessem fazendo rapel nas árvores da praça do centro, assim, sabe? Aí os Papai Noel tudo nas cordinhas descendo. Aí bateu um vendaval pro centro, aqueles Papai Noel se enrolaram naquelas cordas no outro dia, cara, parecia que tinha sido um grande extermínio de Papai Noel, estavam todos os Papai Noel enforcados nas árvores, assim, sabe, as crianças chorando. Todos os Papai Noel pendurados pelo pescoço, assim, com a cabecinha pro lado, linguinha pra fora, o inferno. Mas aqui tem uma loja, uma grande loja de departamentos, muito conhecida no sul do Brasil. É uma coisa de muito bom gosto, que a loja em si, ela é em formato da Casa Branca, e eles botam uma porra de uma Estátua da Liberdade na frente, assim. É a coisa mais ridícula que vocês podem imaginar. Eita, que pariu. E em todas as lojas tem, acho que Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem quase todas as cidades. Eles botam a porra de uma Estátua da Liberdade, tanto que aqui dá pra ver da minha janela, eu vejo aqui uma Estátua da Liberdade ridícula no meio da Avenida Central aqui. Mas eles... Aí não contratam... tem ponto pra cagar nessa porra, não? Não tem, cara. Os pombos cagam em cima das árvores, da estátua do fundador da cidade, mas na cabeça da Estátua da Liberdade não cagam. Aqui em Campinas, não botou uma estátua, é cagada em 5 segundos, cara. Acabou de fazer a estátua, os pombos vai lá e caga. Eu não sei o que essa loja faz, cara, porque a estátua é uma Estátua da Liberdade azul, que ela chega a ser fluorescente, tá ligado? Que ela brilha à noite, aquela porra. Eu acho que os pombos têm medo, eles devem ter um cagaço enorme aqui, sabe? Todo ano eles, aí essa loja, né, eles organizam o Natal Luz, sei lá, Natal whatever, e vem Papai Noel no helicóptero, aquela porra toda, que eu sempre quis ver Papai Noel, sei lá, lá de queda livre. Depois, mas tudo bem, vai, continua. E daí eles sempre trazem um grande show nacional pra cidade. Eles já trouxeram Felipe Dilon, eles já trouxeram Família Lima, e é nesse nível, assim, sabe? Esse ano, sei lá, vão trazer Maurício Manieri, talvez, Fat Family. Não, aqui também tem show final de ano, né? Sempre tem atividades e tal. Mas esse ano eu achei uma onda que eu só me lembrei do Daniel HDR, porque esse ano vai ser Sambô aqui, final de ano. Minha nossa senhora. Sambô não é tão ruim, não, vai. Eu tenho que aguentar Sandy e o Chitãozinho aqui, o Chororó. É, sempre pode piorar. É igual você ouvir Led Zeppelin em pagode. YouTube, na versão pagode, é muito bom, realmente. Ah, mó legal, cara, Sunday Bloody Sunday. Mano, dá vontade de dar um tiro no cu do cara, velho. Daniel HDR que adorou fazer a cobertura do show de Sambu, cara. Puta que pariu. Mudou a gestão, agora o partido do senhor Lula, né, que tá aqui no comando. E aí agora botaram isso, tipo, no Dia das Crianças foi Kelly Key, e agora no final do ano é Sambu. O Sambu ainda é uma coisa que tá aí, né, tocando aí na rádio, por pior que seja. Mas, cara, eu fico pensando, esses organizadores de prefeitura, eles entram numa máquina do tempo, voltam aos anos 90, pegam um artista de lá, trazem pra cantar e levam de volta, cara, porque só pode. Kelly Key, Felipe Dilon, Maurício Manieri, que é isso, pô? Acho que isso tem mais a ver com dinheiro mais barato, né? Tipo, quem tá na lista dos mais baratos aí, cara. Ah, sei lá, pega uma banda da cidade, bota ali, mas não me bota. Ah, não. Felipe Dilon. Banda da cidade não dá status político e. Não, mas cara, isso porque aí dá Felipe certo, Dilon dá. Mas isso é certo. Não, aqui em Campinas não daria certo. Campinas não dá certo. Não. Quem iria num show da Sandy, porra? Em Campinas faria mais sentido ter um show, sei lá, da Lady Gaga, né? Eu queria falar sobre o Papai Noel, bicho. Acho que é um cara que a gente tem que falar. Ah, não vou puxar o saco de ninguém, não. Eu acho que o Modeste não tá aqui pra se defender, a gente não tem que ficar falando dele. Eu vou falar uma coisa que eu ficar muito puto, cara. Primeiro que assim, eu não sei por que tem a necessidade de um familiar se vestir de Papai Noel pra assustar as criancinhas no Natal. Porque eu, quando era moleque, eu me cagava de medo de Papai Noel. De ver meu tio de vermelho, aquela barriga falsa, aquela barba falsa. Cara. Eu falei, cara, o que você tá fazendo, meu? Sai daí. Não, mas aí eu te pergunto, duende, o teu tio usava só a barba falsa? Não, tudo. Não, tudo bem, mas é porque assim, na minha família, não era uma barba, era uma máscara, sabe? Tipo, era uma máscara inteira, assim. Então, o Papai Noel, ele dava muita impressão de ser o Michael Myers, assim, sabe? Senta aqui, eu odiava muito, cara, essa história de, tipo, ah, vamos lá pro Papai Noel dar os presentes. Que puta que pariu, mano. Papai Noel tá igual, tipo, tá no mesmo nível de um palhaço pra mim, que eu também me cago pra palhaço, cara, tá ligado? E, tipo, era bizarro demais você ver. Aí depois você vê seu tio tirando a fantasia assim no corredorzinho escondido, fala, mano, o que tá acontecendo? Meu tio comeu Papai Noel, é isso? Em Campinas é considerado ofensivo o Papai Noel, né? Que é um velho com um monte de viadinho puxando a carroça dele. É muito ofensivo. Então, aí você vai pro shopping pra ver a chegada do Papai Noel, você espera a porra do trenó com as reninhas, viadinhas. Chegou aqui, filho da puta, no helicóptero. Fala, mano, mano. Puta, e eu tô com o saco nas costas ainda, velho. Não. Aí tu fala, cara, cadê as renas? Cadê o trenó, cara? Verdade, aquela rena cagando enquanto entrega presente, bacana. Isso é demais, cara. Tudo privatizado já. Trabalha a mentalidade do seu filhinho lá, que fala que Papai Noel, né? A rena. E passa pela chaminé. Mentira, cara. Caixa de helicóptero, gordão, passa pelo shopping, fica a cidade inteira. Todo cara sedentário, velho. E tem a fábrica do Papai Noel, né? Como é que... Você, doente, que é pai agora, como é que você vai explicar pro seu filho, por exemplo, que o Papai Noel tem a fábrica de brinquedos e na fábrica de brinquedos dele ele faz PlayStation? E com duendes, né, cara? Isso, escravo, trabalho escravo. Nossa, trabalho escravo. Você sabe que Papai Noel na minha casa não vai existir, né, cara? Eu vou tocar o tema dos garotos podres, que é Papai Noel filho da puta. Pronto, acabou. Mamãe Noel aprova, viu? Todas umas minas com uns vestidinhos colado mostrando a polpa da bunda, muito bom, cara, eu gosto. É muito educativo, né, cara? Então, eu gosto. Mamãe Noel tá no foco. Mamãe Noel não se tem raiva no final do ano. Não, o engraçado é isso, né? Vamos tentar ser politicamente correto uma vez na vida aqui. É um troço que é pra criança, né, cara? Qual é a criança, a imagem que a criança tem? Papai Noel, aquele velho, pançudo, nojento, escroto, de barba comprida, com uma gostosa, com sainha curtinha. Qual é a imagem que a criança tem? Ok, eu quero ser o Papai Noel porque eu quero ser um velho escroto que possa comer uma mina gostosa dessa. Cara, é tipo anos 90 pra sempre, cara. Era a Xuxa, gostosa lá nos 90, com shortinho mostrando a polpa da bunda e do lado tinha um dengue, tá ligado? Um cara vestido com uns mil braços lá, tipo... Qual o sentido disso daí também? E o Praga, né? O anão, porque todo programa de TV tem que ter um anão. Tem que ter um anão. E qual que é o sentido? É pra criança também, então, tipo... É o Papai Noel da Zorra Total, né? É, exatamente. Ah, mas é porque final de ano realmente é uma coisa que, quando a gente é criança, é bem melhor, né, do que quando a gente velho. Porque quando a gente é criança, a gente não liga pra essas coisas. Tipo, a gente só tá querendo comer doce, ingerir um porrada de chocolate, ganhar presente meia e blusa da tia. Eu tenho opinião, assim, se você virou adulto e não tem filhos, você não é obrigado a comemorar o Natal. Ponto final. Assim, eu sou adulto, não tenho filhos, ok, não comemoraria o Natal. Toda comida que tem na geladeira não pode ser tocada porque ela é sempre para a ceia de Natal. Você tá com a geladeira tochada de comida, você não pode comer nada porque é tudo pra ceia de Natal. Quem é solteiro e não tem filho, não tem que comemorar o mesmo Natal, não. Enfia o peru no cu, então, seus filhos da puta. Robin, modere-lhe um gajá, por favor. Esse Alan está se esforçando para manter o selo de qualidade modéstia do podcast, mesmo com a ausência do nosso querido Papai Noel do submundo. Eu fiquei... Sabe, o som que veio na cabeça, sabe quando o Mario pega aquela moedinha assim? Tá ligado? Tipo, selo modéstia. Queria perguntar agora pro Romanik, que é uma curiosidade que eu tenho, já que você já passou algum final de ano, ou assim, em algum outro país que não seja o Brasil? Não. Então acho que corta a pergunta e a resposta. Então eu tenho uma pergunta pro Romanik. Romanik, você já fez uma orgia de fim de ano? Sei lá, não, você, três, Natal, mamãe, né? três supermodels, Mamãe Noéis, uma rena, um duende e um velho gordo de barba. Com esses elementos, não, mas já passei a virada de ano em motel. Fornicando. Ou seja, tira as modelos, né? O resto tudo tem. Tirando o velho de barba que não pôde ir, tudo tinha. O resto tinha. Mas eu converso bastante com o pessoal que vem aqui pro Brasil, pergunto como é que é o Natal lá e... É, também é muito escroto, muito chato, tem neve, ninguém se vê. Você toma vinho quente, eu odeio tomar vinho. Você fica em casa com a sua família. Até a parte da família, até eu tava achando interessante, cara, porque não vê ninguém, ficar em casa sossegado, mas aí ver a família é foda. Não, o meu Natal em família é bem legal. A gente vai pra chácara, top de tomar cerveja e comer churrasco. A churrasqueira fica pra vocês até umas 10 da noite, da véspera de Natal. Aí apaga a churrasqueira, põe a comida na mesa, dá uma enroladinha, todo mundo toma um banho pra tirar o cheiro de fumaça. E aí já tá na hora de começar a ceia de novo. Volta pra piscina, cara, o Natal é bem animado. É piscina, cerveja, churrasco e a ceia. Passa o Natal naquele Natal tradicional, de passar o Natal com a família, ano novo com amigos e coisas assim? Sim, sempre o meu plano é esse, passar com a família, porque é muito divertido. É só a família mesmo, mas... Puta, tem bastante primo, prima, tem piscina, tem churrasqueira e tem cerveja. Então, pra mim é perfeito. De ano novo, sempre passo com os amigos em algum lugar, geralmente Florianópolis, interior de São Paulo. Aí passo com os amigos, bebendo mais ainda e coisas que não posso falar no horário. Mas tem uma coisa gostosa de fim de ano também, já que a gente já pulou pra Réveillon, que é o trânsito, né, que você pega pra ir pra praia. Nossa, cara, e pior de tudo, final do ano, todo mundo tá com 13º no bolso e cisma ir pra mesma direção, principalmente os paulistas. Todo mundo vai pra mesma direção, cara. Isso em qualquer lugar. É porque São Paulo é este absurdo, desse mini China brasileira. Só que, cara, em qualquer lugar aqui em Santa Catarina, meu amigo, sai todo mundo aqui do sul de Santa Catarina e se enfia na BR pra se enfiar pra Florianópolis, você faz um trecho que de 200 quilômetros, você leva 12 horas, meu amigo. Aqui, 15 quilômetros, a gente leva 4 dias. Tá bom? Mas aí, querido, eu acabei de falar que essa mini China brasileira aqui em São Paulo é outro patamar. Se você me deu, o pessoal passa o Réveillon no trânsito, cara. Já leva lá a farinha, já leva o frango, já leva as farofas da vida, lá a cerveja, já chama o carro do lado. E aí, galera, ó, feliz ano novo, você tal, pau. Thiago tá aqui, não deixa eu mentir, cara. Os caras passam no congestionamento. Coisa gostosa de Réveillon também é que você vai pra uma praia e você aluga uma casa de 2 quartos em 35 pessoas, mais ou menos. O legal de passar Réveillon no meio da rua assim, que você já faz a amizade com a galera no trânsito, faz amigo secreto, resolve por ali mesmo, porque a gente vai chegar mesmo no destino presente mesmo, já faz amigo secreto ali mesmo. O certo era já levar o banco dentro do carro, faz a ceia ali com aquelas pessoas no acostamento. Isso sim é socialização. E é legal porque aí acaba o feriado, você liga lá pro seu chefe e fala assim: viu, chefe? Eu tô quase chegando aqui na praia, então não vou conseguir chegar hoje na segunda, mas na terça-feira eu tenho certeza, tenho fé em Deus que eu consigo começar a voltar. Cara, aqui como é uma cidade de praia, né, então eu moro no local onde todo mundo vem, não vou pra tempo nenhum. Desculpa, eu moro onde vocês tiram as férias. É, exato. Então aqui é horrível, cara, é uma das coisas que eu não gosto, assim, sempre que tem show na praia, eu geralmente vou ver, né, esse ano vai ser São Bom, então provavelmente eu não vou ver. Mas geralmente eu vou lá dar uma conferida. E é horrível você chegar na praia, porque, tipo, eu não tenho carro, então eu vou de ônibus. E você já começa por aí, né? Você andar de ônibus, no Réveillon, não adianta. Pra um show, tipo, é um inferno na terra, assim. Tipo, é um monte de gente, um monte de gente gritando, um barulho. E às vezes o ônibus nem chega até o local, você tem que descer bem antes, ir a pé, andar pra caralho pra chegar pra ir a pé. E quando você chega, ainda é tão lotado que é muita gente que você não consegue nem se mexer direito. É horrível. E fora quando sai briga, né? Ah, não, é ótimo. É lindo, você tem que sair correndo feito um louco, sem saber pra onde vai, batendo nas pessoas e as pessoas empurrando você de volta. Sem contar os banheiros químicos, que são interessantes, tu, né? Imagina você usar banheiro químico depois de meia-noite e pouco, 1 hora da manhã. Ah, mas banheiro químico, cara, é um troço tão escroto que merece um podcast só pra ele, cara. Banheiro químico é muito escroto, cara. É necessário, mas é muito escroto. Então não vamos queimar a pauta, não. Vamos gravar um podcast só pra ele. Não, imagina, podcast banheiros químicos. Eu já tive um azar uma vez em Minas. Na minha frente, uns caras começaram a brigar, né? Aí eu tentei correr. Eu dei 3 passos pra correr. Tinha nego brigando atrás de mim, cara. Também, outra briga. Não tinha nada a ver com a primeira briga. E aí, pro lado esquerdo, tinha uma menina que puxou nos cabelos da outra. Também não tinha nada a ver com a primeira e a segunda briga. E aí, lá em cima do palco, o pessoal começou a discutir, que era um show de axé. Não me pergunta o que eu tava fazendo lá, tá? E o pessoal lá começou a se estapear lá dentro, em cima do palco também. Ou seja, eu fiquei me sentindo um bosta, porque eu era o único que não tava brigando com ninguém, cara. Aí eu peguei meu primo ali, dei umas porradas nele, só pra dar uma migué, sabe? Final de ano, na verdade, é um período do ano que eu não curto tanto, exatamente por conta dessas obrigações que você é imposto a fazer, seja em trabalho, seja em escola, seja em casa, e final de ano você tem que ficar se preocupando com um monte de coisa que você tem que... É engraçado, porque você tem que descansar, você se preocupa muito com muita coisa, e tem que organizar e arrumar e tal. A única preocupação que a gente tinha que ter no final do ano é conseguir pagar o IPVA, o IPTU e o caralho A4 em janeiro, né? Por isso que eu me enfurno no ano novo. Geralmente eu pego dia 26 ou dia 27, já tô na casa que eu vou passar o ano novo. E só saio de lá dia 3, dia 4, pra voltar pra casa. Então a gente chega na casa, quando eu passo em Floripa, por exemplo, chega na casa, compra toda a cerveja que a gente pretende beber, e um pouquinho mais, uma certa margem de erro pra mais. Compra comida pra caralho, estoca tudo, tranca a casa e fica lá dentro. Geralmente nem pra praia a gente vai, cara. É só ficar no bêbado 24 horas e não socializando com mais ninguém. Ô, Romenick, mas trancar as prostitutas dentro de casa não é cárcere privado, não, velho? Não, se você alugar elas pelo período completo, não. Ah, não sabia disso não, cara. Vou fazer isso da próxima vez. É, você tem que combinar antes. Você vai, não pode sair da casa. Você adicional ou não? Você não pode passar no meio da rua, pegar um pelo braço e pegar do teu carro, né, Alex? É, isso aí é zoado. Não, então, mal aí. Conversar um pouquinho antes, mas é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Ah, eu vou tentar fazer isso aí, porque as outras correm tudo no meio da noite, né? A gente tira a roupa e elas... Ah, para, ô! Cara, eu já passei muito final de ano, Réveillon e tal, realmente furnado, mas assim, assistindo filme, Ah, não, não, é triste, Marcelo. Não, é isso que eu ia falar. Mas de tanto, de tanto eu já me ver como, quase como um psicopata, né? Porque, tipo, o cara tá passando reviews só vendo filme. Teve um review que eu passei assistindo adaptação de cinema de 1974, o livro. Cara, que coisa triste, Marcelo. Sim, não, tudo bem, eu sei. 1974, fodaço e tal. Mas tem certos momentos na vida que a gente tem que ser meio idiota e ir pra rua beber. É bem importante. Pô, Marcelo, pra sobreviver no mundo moderno. Ô, Marcelo, você tá convidado a passar o ano novo aqui comigo e minha galera, cara. Não passe vendo vídeo, passe bêbado com a gente. Que triste agora, cara. Te dá um abraço aqui, ó. Vem cá, vem. Dá um abraço no Tato, vai. Porra, Marcelo, sério que você passa sozinho, cara? Você não joga MMO com eu, velho? Tem mais gente online. Não, eu juro que eu imaginei agora o Marcelo passando o Réveillon assim com a cabeça encostada no vídeo. Pra rua, aí os fogos estourando lá no fundo, uma lágrima solitária corre no rosto, assim, sabe? Aí ele olha pra ele mesmo e diz, tipo, estoura um estalinho no chão e fala Feliz Ano Novo. Aí olha assim, faz, ano que vem eu vou conseguir. Aí começa a chorar, eu não tenho amigos. Pois é, cara, aí depois de um tempo eu comecei a sair, eu falei, não vou pra praia, vou dar uma andada e tal, só que tipo, eu já tô meio cansado de ir pra praia, porque é sempre esse ritual que eu falei, né, muita gente, muita confusão e tal, não sei o que, e agora com piorado que, tipo, teve um ano que teve Buena Vista Social Club aqui, cara, agora é de Sambu, eu tô muito revoltado com isso. Não, não vou perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito. Ah, vai lá, eu fico lá cantando Sunday, Bloody Sunday, velho, mó legal. Chama o HDR e ele vai se empolgar pra ir com você. Chega na menina e faz, deixa eu até eu traduzir essa música pra você ficar lendo. É. Você sabe qual é a história dessa música, chega pra menina? Você sabia que ela era um rock há muito tempo atrás? Ela vai dizer o que é rock, eu não sei o que é rock. Rock, tipo Restart. É, Restart, a faca do caralho. Rock, tipo CPM22. E a mina tá com a camiseta do Ramones ou do Jack Daniels, né? Não. Porque ela gosta muito de beber Ramones e gosta muito dessa banda Jack Daniels. Na camisa do Jack Daniels agora viralizou, né? Todo mundo fica usando, vira e mexe agora. Que nem a camisa do Superman, né? Agora é modinha. Antes era só nerd retardado cheio de espinha que não comia ninguém. Agora não. Agora é um bando de retardado com espinha que come alguém. Olha só, evoluiu pra caralho. Cara, eu discordo completamente. Agora é um monte de cara bombado que faz de conta que é nerd pra comer um monte de gente. O espinhento continua não comendo ninguém. É pra comer as que não são nerds e ainda as que são nerds, né? Pra todo mundo. Sim. O cara, o nerd encebado do retorno dos nerds, lá da vingança dos nerds, continua não comendo ninguém. A diferença é que agora o pessoal da fraternidade popular usa a camiseta do Superman e come as meninas que eles poderiam talvez um dia comer, os nerds, mas agora eles quem são os populares também. Ou seja, o nerd continua sendo um desgraçado, né? É, final de ano do nerd não é muito interessante, então, realmente. Eu já passei um final de ano bacana numa batalha campal, manja. Todo mundo vestido de cavaleiro, aquela coisa medieval, assim. Muito tá nerd, falando sério? Sério, foi um ápice de nerd. Eu tô me retirando do podcast, boa noite pra vocês. Caramba. Eu já falei que eu preciso de diretor de live action agora eu tô nerd 100%. Que depois de uma vez que o Alex não foi no aniversário do Duende porque ele tinha que ministrar uma partida de RPG, eu perdi a fé na humanidade. Então, né? Toda sexta-feira eu tenho que mestrar RPG, eu sou obrigado, né? Eu sou mestre bom pra caralho, então. Porque, né? Agora eu tenho que passar sábados à noite jogando live action agora. Olha que bacana. Que vida legal, e você tava falando do Marcelo passar o Réveillon sozinho. Tô compadecendo com ele, eu me identifico muito com o Marcelo. Tá. Se é pra se identificar com alguém, tem que ser com o Marcelo, não com o Romeric que passa o Réveillon transando com 15 supermodelos. É, aliás, eu nem sei o que é isso. Réveillon não, transar. Viu? É, outra coisa. Todo mundo sai pra viajar pra outro lugar. Meus pais vai pra buscar os parentes. Vai pra casa dos parentes dele que eu não gosto, eu também não vou. Aí minha irmã vai pra casa das amigas dela e não me leva porque ela não quer ficar com vergonha, né? E meu irmão vai sair com os gays dele, porque não sei se eu já falei, meu irmão é gay. Aí ele vai sair com os irmãos dele e eu não vou sair com o drag queen, né, cara? Os caras não me deixam entrar lá porque eles acham que eu sou hétero, então. E meus amigos, todo mundo vai pra praia, outros vai pra não sei aonde. Eu fico sozinho aqui em casa, cara. É foda. Marcelo, você não quer ver passar o Réveillon comigo, não, velho? Não, Marcelo, antes só do que mal acompanhado, o Marcelo passa um Réveillon com cada amigo novo. Ou seja, ele sempre é expulso e nunca mais é convidado pra passar o ano novo. Ninguém gosta da companhia, fica mais ótimo. Mas não chama aquele esquisitão que não socializa com ninguém. Não chama o nordestino avulso. Sacanagem. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Que é a maior putaria! Putaria! Putaria! O quem aqui já viu um Chester vivo? Porque, tá ligado, na época era peru. Na minha casa nunca teve essa tradição de ter uma ave a ser morta e servir de alimento. Mas eu nunca entendi esse negócio do Chester. O Chester. O Chester é aqui, tipo, um super peru de Natal gigante. O que, que é um Chester? É um frango bombadão. Comer peru no final de ano. É um frango malhado, né? É os mano da academia, os frangos da academia. Ah, cara, mas por que essa. O cara tem essa obrigatoriedade de comer um peru, um chester, não sei o que e tal. Tipo, carne branca é massa, eu gosto. Mas, tipo, é uma obrigatoriedade que eu acho uma. Sei lá, é uma das suas obrigatoriedades que eu acho besta de final de ano, assim, de festa de final de ano. Minha obrigatoriedade de festa de final de ano é passar o peru, né? Não comer peru. Que inveja. Final de ano é foda porque as prostitutas estão tudo trabalhando. Ou então elas voltam pra família delas e tal, nenhuma tá disponível, cara, é uma merda, cara. Todo mundo tá passando com a família e tal. Final de ano, assim, acho que poucos que eu passei realmente. Geralmente eu não tô namorando nessa época. Geralmente tá foda. É, porque geralmente meus namoros duram 3 meses, 4 meses, aí é sempre no meio do ano. Nossa, claro, você namorou muito mais tempo que eu, velho. O meu uma vez demorou uma semana, rapaz. A hora que ela descobriu, ficou feio. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Isto é a maior putaria! Putaria! Putaria! Doido amarelo aí, um final de ano aí que ele achou legal até hoje. Foi o que eu passei em Floripa. Eu passei longe da família, longe da galera comum, assim. Tinha uma turma de amigos, a gente foi pra praia, e a gente passou o dia ali, e foi legal pra caralho, cara. Foi bem, tipo, fora da curva, assim, sabe, da normalidade. Uma par de caras juntos, zoando, as amigas também, fazendo luau, essas coisas de moleque, assim. Foi um dos mais marcantes, assim, que eu lembro, cara, na fase, na adolescência, assim. E na fase de moleque, meu, eu acho que foi... Puta, sei lá, cara, acho que qualquer um que não tinha o Papai Noel vestido lá na minha casa, acho que já foi legal pra mim, porque eu me cagava de medo. E tu, Alex? Então, enquanto o Duende tava falando dos bons momentos dele, eu tava tentando lembrar qual foi um bom momento de final de ano que eu passei aqui. E como eu não achei, eu vou me inventar uma coisa. Uma vez o Hulk veio aqui e me convidou pros Vingadores, me levou pro planeta, né, pra combater o mal lá. Porra, nunca passei um final de ano bom, velho. Pelo menos não que eu me lembre. Os que eu passei de bom, eu não lembro porque eu tava bêbado. Duvido que você não passou um no puteiro. Não, puteiro é legal, mas tem que pagar no final, né? Então fica ruim. Aliás, puteiro no final é uma merda, por quê? As putas gostosas já foram embora, só tem as putas feias. Então você vai ter que pegar aqueles troços feios. Vai soltar tudo aí, né, da fantasia, sabe? Aquelas gordinhas com bigode. Aí é foda, cara. Ô, Alex, mas por favor, né, cara? Até puta tem com quem passar o final do ano. Elas não têm culpa que você não tenha. Pois é, velho. Pô. Magoou. Até elas têm mãe, cara. Tem pessoas que as amam. Pois é. O Lazarinho tem que arranjar uma namorada só pra passar o final de ano. Inscrições abertas aí. Inscrições abertas. Quem quiser namorar contra o Alex. Tô pagando bem, vai. Candidata que eu tô pagando bem. E você, Romênico Zedek, diga esse. Algum, assim, dos vários. Ou com as orgias e afins que você já fez, algum que você destaque? Cara, Natal, meu Natal sempre foi legal, então não dá pra escolher nenhum em específico, todos foram muito legais. Quando eu era criança eu ganhava brinquedo, eu fiquei adulto e ganhava cerveja, então Natal sempre foi uma época legal com a minha família. O Merique é uma pessoa tão feliz, né? Ele é uma gente, né? Então... O discurso dele, quando eu era criança eu ganhava isso, quando eu era adulto eu ganhava isso e tal, quando eu ficar velho eu vou ganhar Viagra. Não, o cara é feliz pra caralho, velho. A gente é amargo assim porque não come ninguém, que é uma felicidade. Tá. Chester? Que Chester, rapaz? Eu comi a gente. Viagens de ano novo, puta, tem várias, cara. Uma que eu fui pro interior de São Paulo, 800 quilômetros. Eu, uma amiga e mais um casal. A viagem em si de carro já foi muito divertida, porque era 4 idiotas dirigindo e falando merda durante 10 horas de viagem. Nem senti, assim, o peso de dirigir toda essa distância e foi muito divertido. E os dias que a gente passou no interior de São Paulo também foi demais. Passei já em Floripa, que... Foi, acho que, o ano novo mais louco que eu já passei na minha vida. Acho que a gente tinha 1.400 latas de cerveja para beber em 3 dias. Foi uma tarefa árdua, mas acho que a gente conseguiu. Prefeitura de Floripa, fica a dica. Já temos 2 podcasters aqui que podem fazer a propaganda, né? É, fica a dica. Vai pra Floripa que é muito foda, velho. É muito foda. Fim de ano em Floripa é animal. Olha, no final de ano pra Floripa, cara. Mas eu fui mais ou menos em meados de março, quando eu tinha aquele problema no coração. Eu tava morrendo, tava disparado, né? Aí eu entrei no... Eu tava entrando no avião, nunca tinha voado na vida. E o bagulho parou, porque eu tava nervoso pra caralho. Pensei, puta, vou morrer aqui dentro do avião, né? Aí o bagulho começou a voar, cara. Aí já começou a querer dar caganeiro, o caralho A4, me agarrei na poltrona. Mas aí eu pousei em Floripa, fiquei numa pousada lá e tal. E o bagulho me curou, cara. Voltei pra Campinas, voltei zero pouco. Então, Floripa curou minha doença cardíaca, cara. Vai pra lá que você volta curado. Vai lá sem pinto, volta com pinto. É bom pra caralho. Eu também, eu fui pra Floripa semana passada. Que pariu, viu? Então, pra você, Floripa não é o Shangri-La, né? Não, é o Dourado. É o quintal do Moura, mano. Mais ou menos. Cara, e tem muita mulher bonita em Floripa, hein? Imagina. Não, não. Mulher bonita tem na 25. É, ali, como sabe, a caixa de Pandora tá lá, lotada. Não, cara, mulher bonita tem muito em BH também. Eu fui lá em BH, achei muita mulher bonita lá. Puta, cara, eu tô apaixonado por uma mina aqui de BH. Aqui vocês estão em BH? Percebe então por que ele se estendeu além dos dias do FIC, hein? Olha aí. Tá constituindo família. Porque todo mundo sabe que enquanto Freud é um pai de família, Romerick é um pai de famílias, né? Exatamente. E tu, Moura, e qual final de semana aí que você achou? Que não foi em Floripa, com certeza. Final de ano, quer dizer. Cara, fim de ano, assim, eu vou dizer, eu até gosto do Natal, assim, apesar dessas chatices todas das normas comportamentais que você tem que seguir, que normalmente eu cago pra elas, o Réveillon sempre é bom, cara. O Réveillon eu passo Floripa, Balneário Camboriú, na beira da praia, com os amigos, bebida, festa. Não, não é com orgias, com top models que nem o nosso querido Romenick, mas é rodeado de amigos, bebidas, diversão, mulheres bonitas, então não tem como reclamar dos meus Réveillons. É o rei do camarote aí. Não, não, é na beira da praia. Eu não tenho dinheiro pra pagar o camarote. Camarote. É o ar livre, cara. Não precisa de camarote. Tanto que a gente passava. Tem uma balada conhecidíssima aqui em Santa Catarina chamada Warung, que fica na Praia Brava, em Itajaí. E, tipo, pra você passar o Réveillon lá, é R$500, R$600 a entrada. E a gente sempre falava que a gente passava o Réveillon no Areia, que era na frente da balada, né, da praia. Foi de frente pra praia, né, cara? A visão é paradisíaca, que você não paga R$1 pra estar lá. É que nem disse um amigo meu, né, com essa coisa do meme do camarote, assim, rapaz, o camarote, meu camarote é o mundo, o camarote é a vida. É isso aí, meu camarote é a vida. Vou usar isso como frase agora, meu camarote é a vida. Tem gente que paga pra ficar no show da virada na Paulista, velho, apertando, tomando passada de mão na bunda, perdendo carteira, sendo assaltada. A única coisa boa da Paulista é um prostíbulo. Ali, né? Perto da Augusta ali, né? Não, Augusta inteira. Um prostíbulo perto da Augusta? Você tá mal informado, então. Olha, sabe o que eu recomendo? Eu recomendo que o Alex vá passar o Réveillon com o nosso amigo Ogro lá naquele bar. Como é que é o nome que o Ogro vai? O GG? Não, não. Aquele que ele vivia falando na época, que era onde as primas vão depois do trabalho. Ah, na Love Story. Love Story. Pode crer. Junta os dois, manda pro Love Story, tá feito o Réveillon, tá o Alex feita. Uma pessoa feliz. Ali é lugar de das deprimentes, cara. E o Ogro é um amigo nosso, que ele se localiza em São Paulo pelos puteiros, né? Tipo, você sabe onde é que fica Paulista? Ah, fica perto daquele puteiro, né, que tem... Isso é uma história real, vou contar rapidinho, só um trechinho, que a gente se perdeu em Santo Amaro, lá na puta que pariu, cara. Ele tava completamente alone, assim, tipo, não sabe o que fazer, cara. Puta, fudeu, já perdido sozinho, caralho. Ele vira essa direita aqui. Aqui tinha uma casa. Puta, achei, beleza, já tinha, eu tô. E tinha um puteirinho de. Não, um kifo. Ah, uma vez eu vim pra cá, eu tava perdido, eu acabei capotando aí, que eu tinha um plano de dormir. Fiquei aqui uma vez, eu falei, tô aqui pelo GPS do cara, são puteiros. Tinha onde dormir, é uma boa desculpa. É, pois é, eu falei, tá bom. E uma outra história que a gente realmente conseguiu se achar e a gente voltou pra casa sem salvos porque ele conseguiu localizar o GPS dele. E é até o fim do ano esse negócio, velho. O fim do ano é foda, velho. Cuidado. O GPS bem funcional, vai movido a bacalhau, né, cara? Vai sentindo o cheiro de fogo longe. Pai. Prefiro não saber, velho. Pois então, cara, tem mais alguma consideração final desse podcast agora? Olha, vão enfrentar fila de loja, vão comprar presente pra sua mãe, porque duvido que vocês tenham namorada, vão curtir aí o fim de ano, essa coisa triste, mas essa coisa feliz, essa família reunida. O segredo do fim do ano é assim, você tem que seguir a hierarquia do negócio. Natal você se resguarda ali, se finge bonzinho com a família, né... Duende, uma vírgula, né? Porque Natal da minha família, assim, reúne os primos na faixa dos 18 aos 30 e poucos anos. Estão todos ali comendo, tá, mas todo mundo olhando pro relógio, porque todo mundo comprou a entrada pra alguma festa e tá louco pra dar o horário, assim, que. Né? Isso é verdade. Então, você se finge de bonzinho. Você tem. Deu horário, acabou, como eu falou pra vocês, família, vou embora daqui, vou pro Réveillon. Já some, tá ligado? O cara espera dali a meia-noite ali a ceia e tal, a missa na televisão e tal, não sei o que, daqui a pouco, opa, tenho que ir ali, né? E corre. Não, eu vou dar um parabéns pra uma amiga minha ali, já volto. Tchau, velho. Natal todo mundo se faz de bonzinho, no ano novo tenta comer a prima, né? E você, Romanico, tem alguma consideração final aí, relativa ao final de ano, essas coisas todas que comentamos? Não façam um amigo secreto, cara. Não façam. Vão pra Floripa fazer festa lá, cidade do caralho. Não deem panetone um para o outro. Se você fizer um amigo secreto dando panetone, eu espero que você morra. Engasgado com o panetone? Com o panetone. Consideração final é: conheçam Florianópolis. Esse podcast foi patrocinado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. E se for fazer uma festa de final de ano, pode me convidar que eu ainda tô sem destino. Opa, venha para o Nordeste. Convida também, por favor, convida eu aqui, ó, tô sozinho. Eu teria medo de convidar o Alex. E eu já tô com família, tô de boa. Convenhamos que passar o Réveillon com o Alex não é um bom presságio pra um ano novo. Foi até Nossa. Como banho, eu juro. Pode até ser, se você termina o ano passando do lado do Alex, nas primeiras horas você tira esse encosto do corpo, né? E aí você começa o ano já bem melhor que você terminou ele. Ou atira o Alex no mar e o Iemanjá leva, tipo, oferenda. Não mexe com o Iemanjá, cara. Não dá porcaria pra santo porque ela reclama. Já pensou? Depois do ano com uma merda, você não sabe. Não é o ano, não. Dá o Alex, bota o Alex num barquinho, joga pra Iemanjá, tua vida vai ser um inferno. Vai se afogar em poça d'água, meu amigo. Aproveitando a premissa, aquele sistema de karma, se as mulheradas aí tiver com karma muito carregada, achar que na próxima vida vai renascer como um verme, dá pra mim, você vai nascer como uma linda borboleta na próxima encarnação. Oportunidades. Paga pecado de 7 encarnações, isso aí. Essa é a consideração final sobre o final de ano de Alex. Vem pra ele. Ou seja, faça uma boa ação. Vai dar 20 minutos. Doente resumiu tudo. Façam caridade. E só com essas sábias palavras do Alex Matos de bondade, boa atitude cristã, terminamos esse podcast de hoje zoado. Espero que vocês tenham gostado e continuem ouvindo a gente pelo próximo mês, que vai ter alguns podcasts mais especiais, digamos assim. E aproveita o final do ano, né? Quem sabe no ano que vem não muda tudo ou não, melhor ou não. E whatever. Acredita que acabou meu trampo do ano, cara? Só volto a trabalhar em fevereiro agora? Ah, que vai tomar no teu cu. É, eu dizer isso, obrigado. Nossa. Acabou todo o meu trampo, agora eu vou ficar lá vendo Facebook, postando o saco até fevereiro. Puto do cacete. Ah, não, eu também paro dia 20 de dezembro e volto dia 8 de janeiro, porque são minhas férias anuais, né? Tá que pariu, meu amigo. Eu já falei que todo dia 31 eu folgo também? Eu já falei você tomar no seu cu. Ah, cara, eu não tenho férias, então, até março. Eu também não tenho trabalho, né? Então... Eu não tenho férias, mas eu também não tenho renda. Daí... Quem que tá sofrendo aqui na madrugada? Viu? Acho que era o Alex. Alguém caiu dentro do... Mas foi pra lá, caralho. Foi abduzido, velho. Eu não. Alguém que foi isso? Alguém andou em cima do toba, não foi não? Mas tem o que? Né? Isso, ultrassom, cara. O cara tá grave. Então, é bizarro isso aí, velho. Eu não tô ouvindo barulho nenhum, então deve ser meu ventilador, só se for ele, né? Tem uma teoria, se você não tá ouvindo nenhum barulho, quer dizer que você é o culpado. Ah, só tem o ventilador ligado, é a única coisa. Não, não parece que tu tá entrando numa nave espacial, assim, não é barulho de ventilador. Falando de bebida, o pessoal tava reclamando do preço do chopp lá no BH de R$5, aí comentaram aqui no Facebook que pagavam R$6 na Feira Medieval de Campinas. É, então, isso é verdade. Mas lá tinha hidromel, viu? O que é hidromel? Também não sei. É um hidromel, é um troço fermentado que parece cerveja, mas não tem nada a ver. Eu fiz o rótulo do hidromel que um amigo meu faz, produz. Só que eu não tomei pra ver como é que... Porra, reparando. Eu achei meio sem gracinha, cara. Tem um cara do trampo lá que tá fazendo faz uns 3 anos já. Acho que é um puta de um caô, velho. Não, demora pra fazer mesmo, cara. Demora quase uns 6 meses pra fermentar. É, mas eu tô 1 ano e meio na empresa lá e desde quando eu cheguei lá ele falou que tá fazendo essa bodega aí. Já fez, já tomou, já tá fazendo a terceira leva já. A irmã tentou fazer, mas ela esqueceu de fermentar. Ficou uma bosta. Pode ser. Eu ainda acho que tá amassando uva lá pra fazer vinho, mas tudo bem. Podcast Areva foi editado pelo Mais Que Soares, Produções Midiáticas.